Esta é a Rádio Diocesana M 1140, modulando em 3.000 watts de potência. Uma emissora da Fundação Cultural e Educacional Diocesana Nossa Senhora do Carmo, transmitindo de campanha a melhor programação do seu rádio. Rádio Diocesana, ao seu lado todos os instantes. Esta é a Rádio Diocesana 1140 kHz AM, uma emissora da Fundação Cultural e Educacional Diocesana Nossa Senhora do Carmo. Você em conexão com a melhor programação do seu rádio. Na Diocesana M, você encontra uma programação voltada à cultura e à cidadania. Tudo para que você se sinta atualizado e bem informado. Na sua Rádio Diocesana M 1140 kHz. Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso, está no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da segunda fase serão dia 6 de novembro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O governo de Minas criou o Auxílio Emergencial Mineiro. São R$600 em parcela única para pessoas abaixo da linha da pobreza cadastradas no Cade Único. O pagamento será entre os dias 14 e 29 de outubro, de acordo com o mês de aniversário do responsável familiar. É o governo de Minas presente na vida de quem mais precisa. Acesse auxilioemergencialmineiro.mg.gov.br e saiba mais. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Trocou a luz da escola, trocou a luz do hospital. No campo ou na cidade, agora ficou legal. O plano da CEMIG de substituição de 1.600 lâmpadas comuns por LED em 3 escolas públicas estaduais de Passa Quatro e de 7.000 lâmpadas comuns por LED em 12 escolas públicas estaduais de Pouso Alegre já está em andamento. E 2 escolas públicas estaduais de Nova Resende também serão beneficiadas. Na área da saúde, a CEMIG realizou a troca de equipamentos de alto consumo de energia na Santa Casa de Passa Quatro, oferecendo melhores condições de atendimento à população da cidade e de toda a região. Essa é uma iniciativa realizada pelo Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL, que está melhorando a qualidade de vida na região sul de Minas Gerais. Saiba mais em cemig.com.br. ANEEL, CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Ouça a Rádio Diocesana, AM 1140 kHz. Uma rádio que tem como prioridade a informação, a formação, a cultura e o entretenimento à luz da fé cristã. Rádio Diocesana, a serviço da evangelização. Louvamos a quem merece, porque foi justo aquele que está permanecendo, porque de sempre, ao homem íntegro, portador da mensagem cristã. Pelo nosso querido Padre Vitor, estamos louvando Deus de bondade e esperança. Venha participar aos domingos, às 10h30, da Missa dos Devotos e Romeiros do Padre Vitor, na Matriz Nossa Senhora da Ajuda, em Três Pontas. Visite o Memorial Padre Vitor, situado à Praça Cônego Vitor 45, em Três Pontas, onde estão guardadas suas relíquias. Segunda a sexta-feira, de 15 às 18 horas. Aos sábados, das 14h30 às 17h30. E aos domingos, de 8 ao meio-dia. Não se esqueça de relatar as graças alcançadas. Assim, você estará ajudando no processo de beatificação. A Rádio Diocesana M 1140 kHz traz diariamente informações agrícolas e dicas para que você, trabalhador, esteja sempre informado de tudo o que envolve o meio rural, além dos grandes sucessos sertanejos. Fique por dentro! Fique por dentro!